no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. É importante sempre estar em sintonia com o mundo ao nosso redor. Ocupar e aproveitar o espaço em que vivemos como sujeitos ativos e extrair o que ele tem a oferecer. O grupo Anticorpos Núcleo de Investigação em Dança explora esteticamente a relação entre o corpo e as cidades. Éden Pereta, coordenador do Anticorpos, explica como foi o processo de criação do projeto. E tinha um outro nome, na verdade, a proposta era a mesma, que é um edital da FAPEMIG, que faz da doutora já até 5 anos, na época eu tinha isso, né? E aí era um pouco formalizar, o processo já estava em andamento nas pesquisas do grupo. E aí acho que foi em 2013 que eu entrei nesse PPP, mas era um pouco dos pesquisas que já estavam acontecendo, que era trabalho com dança, com teatro dança, produção videográfica, produção de videodanças, que a gente já estava fazendo na época, e misturando um pouco com o projeto que a gente teve anterior, um espetáculo que a gente fez, que chamava Murales, que era um pouco fazer projeções na cidade. O projeto funciona desde 2012, recriando e inovando nas maneiras de explorar o corpo e a cidade onde atuam. A investigação do meio onde se está inserido reflete na descoberta do espaço-corpo do ator. Quem fala sobre isso é o aluno e bolsista do projeto, Vinícius Amorim. O Anticorpos, nossa, nesse momento tem sido a minha vida acadêmica. Eu tenho pensado que nem meu projeto de mestrado a partir do Anticorpos. Eu tenho criado outro espetáculo, então vários links de várias matérias que eu faço vêm a partir daqui, das leituras que eu faço, das pesquisas, fazendo artes cênicas, até do meu entendimento quanto artista. Então eu tenho me pensado ser artista a partir daqui, o meu ser acadêmico a partir daqui. Atualmente, trabalhando com a experimentação videográfica, o Anticorpos busca manter o seu relacionamento com a inovação ligado aos seus bolsistas. Estão envolvidos no projeto cerca de 8 alunos da UFOP, que se renovam com o passar dos anos. Para saber mais sobre o projeto, acesse anticorpos.wordpress.com.br. Eu sou Brenner Moroli, aluno do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.